E aí galera, eu sou o DJ Tom Máximo da Carroça da Saudade. Estou curtindo aqui com meu parceiro DJ Birubiru de Ananindeua. Alô DJ Birubiru de Ananindeua, pra cima 007. Garoto, tá tudo pronto esperando você. Já preparei um lindo jantar, a luz de vela igual cinema e TV, cama arrumada só pra te amar. Hoje é o nosso aniversário, data importante. Comemoramos o amor. Antes você me parecia sempre tão distante, mas hoje o que passou, passou. Ei, eu lembrei quando te dei meu coração com a equipe Light de Porto Santo, Maranhão. Eu também lembrei onde nasceu essa paixão com a equipe Light de Porto Santo, Maranhão. Ei, eu lembrei quando te dei meu coração com a equipe Light de Porto Santo, Maranhão. Eu também lembrei onde nasceu essa paixão com a equipe Light de Porto Santo, Maranhão. Banda 007. Tá tudo pronto esperando você. Já preparei um lindo jantar, a luz de vela igual cinema e TV, cama arrumada só pra te amar. Hoje é o nosso aniversário, data importante, comemoramos o amor. Antes você me parecia sempre tão distante, mas hoje o que passou, passou. Ei, eu lembrei quando te dei meu coração com a equipe Light de Porto Santo, Maranhão. Eu também lembrei onde nasceu essa paixão com a equipe DJ Birubiru de Ananindeua. E criando tendências no Pará. Banda 007. Oh, um beijo por minuto, 61 hora, mais de 1.401 dias eu tô contando, 40 mil beijos por mês. Dá uns 500 mil por ano. É isso que você me deve, então vai logo me pagando. Sem feriados, férias, greve, Eu tô aqui te esperando. Eu não vou lhe cobrar os juros. E pra você me pagar tudo, divido em 50 anos. 25 milhões, 920 mil beijos. É isso que você me deve pra matar o meu desejo. 25 milhões pra pagar. Então é melhor começar. Vem pra cá e me dá o primeiro. Banda 007. É isso que você me deve. Então vai logo me pagando. Sem feriados, férias, greve. Eu tô aqui te esperando. Eu não vou lhe cobrar os juros. E pra você me pagar tudo, divido em 50 anos. 25 milhões, 920 mil beijos. É isso que você me deve pra matar o meu desejo. 25 milhões pra pagar. Então é melhor começar. Vem pra cá e me dá o primeiro. 25 milhões. É DJ Biro, Biro de Ana e Teuma. Esse arrebenta. Não chore mais, sorri. O fim da sua dor. Não chore nunca mais, amor. Eu sou o sol cercando a chuva. No seu olhar sou eu quem cuida. E te peço por favor, mais amor, oh, oh. Assuma insegurança, não te leva a nada. Eu quero ser seu homem, te fazer amada. Amar, amar você até você se amar e me amar. Assuma insegurança, não te leva a nada. Eu quero ser seu homem, te fazer amada. Amar, amar você até você se amar. CDs.net, um fera de Macaúbas. Não chore mais, sorri, amor. Eu trouxe o fim da sua dor. Não chore nunca mais, amor. Eu sou o sol cercando a chuva. No seu olhar sou eu quem cuida. E te peço por favor, não chore nunca mais, amor. Banda 007. Aí, Biro Biro, vamos lá! Detona, balança, estremece, manda ver, meu DJ! Com voz de sono, foi mal se te acordei. Desligue e volte a dormir, depois me ligue aqui. Faria nesse inverno. pois aqui não fosse com você me causaria tédio. Poderia estar agora num espaço em um módulo lunar. Ah, que chato. E se eu estivesse agora velejando num barquinho no Caribe? Deus me livre. Poderia estar agora num hotel mil estrelas em Dubai. Mas eu prefiro estar aqui te perturbando domingo de manhã. É que eu prefiro ouvir tua voz de sono domingo de manhã. Da 007. Tá com voz de sono. Foi mal se te acordei. Desligue e volte a dormir. Depois me ligue aqui. Banda 007. Não sou de ficar mais de uma semana sem amor, sem um beijo, sem um corpo. Tá difícil, deixa eu te falar. Eu vou fazer jejum de amor pra provar o que eu sinto. Quer saber, eu tô arrependido porque não falei no seu ouvido as frases de amor que não vale nosso cobertor. Sentimento proibido até parece impossível. Quer saber, eu necessito ter de volta o seu calor. Sua boca é minha, domina minha. E o que é que as duas estão fazendo tão sozinhas? Sua boca é minha, domina minha. E o que é que as duas estão fazendo tão sozinhas? Da 007. Não sou de ficar mais de uma semana sem amor, sem um beijo, sem um corpo. Tá difícil, deixa eu te falar. Eu vou fazer jejum de amor pra provar o que eu sinto. Quer saber, eu tô arrependido porque não falei no seu ouvido as frases de amor que não vale nosso cobertor. Sentimento proibido até parece impossível. Quer saber, eu necessito ter de volta o seu calor. Sua boca é minha, domina minha. E o que é que as duas estão fazendo tão sozinhas? Estrela Plateia. Alô, DJ Birubiru de Adonideua. Tá doendo, é, tá chorando, é. Todo castigo é pouco, falei que ia ter troco. Tá doendo, é, tá chorando, é. Bem feito, bem feito. Quantas vezes eu pedi pra não me enganar. Quantas vezes eu chorei. www.mara3.com.br. Quantas vezes eu pedi pra não me enganar, quantas vezes eu chorei na sua frente. Te confesso que não quis mais, tive que deixar, não suportava mais tanta ingratidão. Mendiguei o seu amor, fui o seu brinquedo. E depois que eu fui embora, chora. Tá doendo, é, tá chorando, é, todo castigo é pouco, falei que ia ter troco. Tá doendo, é, tá chorando, é, bem feito, bem feito. Tá doendo, é, tá chorando, é, todo castigo é pouco, falei que ia ter troco. Tá doendo, é, tá chorando, é, bem feito. Ananindeua, Jorge Moraes e companhia. Sabe aquela menina sentada ali, com olhar desconfiado, tão inocente? Eu já fui doente naquela mulher. Eu sei que agora ela deve estar olhando de lá, tão sem graça, vendo o presente e o passado, conversando de um assunto. Ela já sabe qual é. Esse é meu único aviso. Se ela quis ficar contigo, faça ela feliz. Faça ela feliz. Cuida bem dela. Você não vai conhecer alguém melhor que ela. Promete pra mim o que você jurou. Repare no cabelo dela. Foi por um triz, mas fui incapaz de ser o que ela sempre quis. Faça ela feliz. Jorge Moraes e companhia. Sabe aquela menina sentada ali, olhar desconfiado, tão inocente? Eu já fui doente naquela mulher. Eu sei que agora ela deve estar olhando de lado, tão sem graça, vendo o presente e o passado, conversando de um assunto. Ela já sabe qual é. Esse é meu único aviso. Se ela quis ficar contigo, faça ela feliz. Faça ela feliz. Cuida bem dela. Você não vai conhecer alguém melhor que ela. Promete pra mim o que você jura pra ela, você vai cumprir. Cuida bem dela. Ela gosta que repare no cabelo dela. Foi por e profissionalismo. Esse é o DJ Piro Piro de Ananindeua. A gente acabou de fazer amor. Eu resolvi pensar na gente como eu nunca pensei. Eu juro que nunca pensei. Que o sentimento é mais que esse prazer que você me dá. Não posso te enganar. Não sinto o mesmo que você. Viagem, seu corpo, seu beijo é meu vício, seu cheiro, seu gosto. Mas quando bate a noite, a solidão que vem, eu vou pros braços de outra pessoa. Ela que eu amo, não vou negar. Juro, não queria te machucar. Eu sei que vai doer demais seu coração, mas pra gente dar certo, essa é minha condição. Ela que eu amo, não é você. Eu fico com ela, mas vou te ver. Duvido que isso só aconteça com a gente. Você é feito droga e eu sou dependente de você. na gente como eu nunca pensei. Eu juro que nunca pensei que um sentimento é mais que esse prazer que você me dá. Não posso te enganar, não sinto o mesmo que você. Não posso negar que viaja em seu corpo. Seu beijo é meu vício, seu cheiro, seu gosto. Mas quando bate a noite, a solidão que vem, eu vou pros braços de outra pessoa. Ela que eu amo, não vou negar. Juro, não queria te machucar. Eu sei que vai doer demais seu coração, mas pra gente dar certo, essa é minha condição. Ela que eu amo, não é você. Eu fico com ela, mas vou te ver. Duvido que isso só aconteça com a gente. Você feito droga e eu sou dependente. Ela que eu amo, não vou negar. Juro, não queria te machucar. Eu sei que vai doer demais seu coração, mas pra gente dar certo, essa é minha condição. Até o seu coração. Não existe outro. Não existe outro. Nem tente copiar. DJ Birubiru. Dia Nanindeua. Único e original. Seu nome, mais que uma loucura, uma obsessão. Pra me sentir feliz só tem uma saída: fazer você ficar de vez na minha vida, perto dos meus olhos e do coração. Eu te amo, eu preciso te dizer. Todo dia, toda noite, o meu sonho é você. Eu te amo, é a paixão que não tem fim. Dou a vida por um beijo, eu quero ter você pra mim. Asas livres, voando até o seu coração. A pena tem que valer, tem que ser com você, nós dois, livres pra voar. Nesse céu que hoje está tão lindo, carregado de estrelas, e a lua tá cheia refletindo o seu rosto. Dá um gosto de pensar, eu, você e o céu e a noite inteira pra amar. E quando o sol chega, a gente ama de novo, a gente liga pro povo, fala que tá namorando e casa semana que vem. Deixa o povo falar, que é que tem? Eu quero ser lembrado com você. Isso não é problema de ninguém.

traz de volta a minha paz. O teu sorriso, meu mundo, ficar sem não sou capaz. Sou louco por você, tente entender. E se eu respiro é por te amar. Você me faz tão bem, me faz ir além. Você me faz crescer, me faz sonhar. Ai, saudade de você, vontade de te ver eu necessito. Você é aqui comigo, mas não queira duvidar. O amor está no ar, eu preciso de novo teu sorriso. Ai, saudade de você, vontade de te DJ ver. DJ Biru Biru, de Ananindeua. Vem dançar. Walter Mello. Em solidão a gente aguenta, mas desprezo não. Deixa uma ferida e cicatriz no coração. Estou cansado de fingir que está tudo bem. Você diz que ama e não ama ninguém. Sempre foi a dona da situação. Vou dar a volta por cima, vou virar o jogo, arrancar o mal do peito e atirar no fogo. Vamos ver quem é melhor, quem aguenta mais. Você vai saber do que eu sou capaz. Vou mudar de vida e começar de novo. Acostumada a maltratar, vai aprender o que é chorar. Quando a saudade invadir seu coração, vai ter vontade de morrer. Sentir na pele o que é sofrer. De hoje em diante eu vou agir pela razão. Walter Mello. Walter Mello. DJ Biru Biru, de Ananindeua. Aqui, aqui neguinho, se ligou? Vou dar a volta por cima, vou virar o jogo, arrancar o mal do peito e atirar no fogo. Vamos ver quem é melhor, quem aguenta mais. Você vai saber do que eu sou capaz. Vou mudar de vida e começar de novo. Acostumada a maltratar, vai aprender o que é chorar. Quando a saudade invadir seu coração, vai ter vontade de morrer. Sentir na pele o que é sofrer. De hoje em diante eu vou agir pela razão. Acostumada a maltratar, vai aprender o que é chorar. DJ Biru Biru de Ananindeua. Manda 007. Não vou mentir pra você, isso tudo mexeu comigo. E ainda dói. Não vou mentir pra você, já chorei. Agora vão tocar. Vamos sair pra se encontrar. O trem terra da saudade é o Tupinambá. DJ Gini, Toninho e DJ Franjinha são os tops de disco que agora vão tocar. Manda 007. Não vou mentir pra você, isso tudo mexeu comigo e ainda dói. Não vou mentir pra você, já chorei em ombros de amigos e ainda dói. Me liga, me chama, eu tô sozinha na cama. Esse sofrimento me deixa tão estranha. Me liga, me chama, eu tô sozinha na cama. Esse sofrimento me deixa tão estranha. Vamos sair pra se encontrar na saudade moderna do Tupinambá. DJ Gil e Toninho e DJ Franginha são os tops de disco que agora vão tocar. Afasta o piro-piro de Ananindeua, tá na área, mané. Manda 007. Você sabe que sou casado, já tá muito arriscado, mas mesmo assim quer ir até o fim. Você já tá ficando louca quando abre a sua boca e diz que é só pra mim todo esse seu amor. Não dá pra segurar essa paixão, troco essa aflição pelo seu coração. Você deixou escrito de batom, um recado no espelho do Matheus. Eu vou te esperar no Dragon Light com o André do Comércio, Janderson e Daniel. Pareceu loucura, mas você deixou escrito de batom, um recado no espelho do Matheus. Eu vou te esperar no Dragon Light com o André do Comércio, Janderson e Daniel. DJ Biro Biro de Ananindeua, sempre inovando e criando tendências no Pará. Banda 007. Você sabe que sou casado, já tá muito arriscado, mas mesmo assim quer ir até o fim. Você já tá ficando louca quando abre a sua boca e diz que é só pra mim todo esse seu amor. Não dá pra segurar essa paixão, troco essa aflição pelo seu coração. Pareceu loucura, mas você deixou escrito de batom, um recado no espelho do Matheus. Eu vou te esperar no Dragon Light com o André do Comércio, Janderson e Daniel. Pareceu loucura, mas você deixou escrito de batom. Piro, piro de Ananindeua, tocando tudo que há, galera. Manda 007. Por que será que é tão difícil perceber que você está sofrendo? Você tá sempre se esforçando e ele não tá vendo. Que ainda alimenta a esperança que ele vai mudar. E ele não vai mudar. Jantar, nas conversas vazias que já tá cansada de escutar. Pra que se enganar? Ele não vai mudar. Ele não vai mudar. Esquece esse cara, enxugue as lágrimas, que a vida continua. Você é perfeita, quem perdeu foi ele. Amor pela metade, você amou sozinha. Esquece esse cara, ele não merece nem mais uma chance. Porque na verdade sua felicidade é o mais importante. Antes que seja tarde, a ligação acabe e o preciso te falar. Ele nunca vai mudar. Banda 007. Por quê? Será que é tão difícil perceber que você está sofrendo? Você tá sempre se esforçando e ele não tá vendo. Que ainda alimenta a esperança que ele vai mudar. E ele não vai mudar. Essas vazias que já tá cansada de escutar. Pra que se enganar? Ele não vai mudar. Ele não vai mudar. Esquece esse cara, enxugue as lágrimas, que a vida continua. Você é perfeita, quem perdeu foi ele, a culpa não é sua. Amor pela metade, você amou só. Vamos pra cima, DJ Miro Miro! Miro Miro de Anaguitela! Banda 007. Imaginei nós dois à luz da lua, te acariciando toda noite. Também imagino virar sua mulher, de um jeito tão perfeito como todo homem quer. Tô hipnotizada por esse seu olhar. Desculpa, meu amor, mas não tem como disfarçar. Eu viajei lá no Ubi, saudade, como eu gostei. Banda 007. Imaginei nós dois à luz da lua, te acariciando toda nua. Já tava bem perdido em seus beijos. Tava enlouquecido de desejo. Simplicidade e profissionalismo. Esse é o DJ Piro Piro de Ananindeua. Quer passar comigo esse dia de chuva? Você tem cara de quem gosta de aventuras, de amassos perigosos em ruas escuras, de uma língua quente em você toda lua. Me diga como acertou, mas faço tudo isso por amor. Me diga logo quem lhe falou, pois tudo isso que disse combinou. Ah, tá cara, eu descobri no mega tufão o arrasador do Pará. Não me diga, tô com DJs Léo, Messias, Neco e Pedrinho me a tocar. Tá cara, eu descobri no mega tufão o arrasador do Pará. Não me diga, tarde, quem fala é David Sampler da banda Tecno Machine. E eu estou curtindo com o DJ Birubiru de Ananindeua, o DJ que arrebenta do estado do Pará. Manda ver, garoto! É passar comigo esse dia de chuva. Você tem cara de quem gosta de aventuras, de amassos perigosos em ruas escuras, de uma língua quente você toda nua. Me diga como acertou, mas faço tudo isso por amor. Me diga logo quem lhe falou, pois tudo isso que disse combinou. Ah, tá na cara, eu descobri no mega tufão, o arrasador do Pará. Não me diga, tô com DJs Léo Messias, Neco e Pedrinho Mix a tocar. Banda 007 detona, balança, estremece, manda ver meu DJ. E a muriçoca soca, soca, soca, soca, soca, soca. E a muriçoca pica, pica, pica, pica, pica, pica. Oi, a muriçoca soca, soca, soca, soca, soca, soca. E a muriçoca pica, pica, pica, pica, pica, pica. E a muriçoca soca, soca, soca, soca, soca, soca. E a muriçoca pica, pica, pica, pica, pica, pica. Tu quer dormir de noite, não consegui dormir, com zunido nos ouvidos, a muriçoca vem aí. Tu quer dormir de noite, não consegui dormir, com zunido nos ouvidos, a muriçoca vem aí. E a muriçoca soca, soca, soca, soca, soca, soca. E a muriçoca pica, pica, pica, pica, pica, pica. Oi, a muriçoca soca, soca, soca, soca, soca, soca. E a muriçoca pica, pica, pica, pica, pica, pica. Banda 007. Tô querendo dormir, mas eu não consigo. A muriçoca vem, vem morder o meu umbigo. Não consigo dormir, mas eu tô na merda. A muriçoca vem, vem deitar na minha perna. Soca, soca, soca, soca, soca, soca, soca. E a muriçoca pica, pica, pica, pica, pica, pica. Oi, a muriçoca soca, soca, soca, soca, soca, soca. E a muriçoca pica, pica, pica, pica, pica, pica. É DJ Birubiru de Ananindeua, esse arrebenta! Banda 007. Olha aí, o mundo girando e a gente se esbarrando outra vez. Olha aí, o meu coração indo contra a razão, sentimento não se desfez, recaí. Quando te vi, a paixão veio à tona, fui a nocaute, beijei a lona. O meu corpo tremeu, o tempo passou, a vida mudou, mas eu continuo seu. Ainda sou o mesmo bobo apaixonado. Se eu estou errado, não quero nem saber. Eu só sei que a vida é mais colorida com você, com você. Yeah. Alô, DJ Birubiru de Ananindeua, pra cima, garoto! Banda 007. Olha aí, o mundo

saudade de você, vontade de te ver, eu necessito você aqui comigo, mas não queira duvidar, que amor está no ar, eu preciso de novo teu sorriso. Ai, saudade de você, vontade de te ver, eu necessito você aqui comigo, mas não queira duvidar, que amor está no ar. Asas livres. Alô galera, aqui quem fala é a cantora Josimel da banda Sexy Batidão, e eu também tô ligada nesse CD especial do DJ Biru Biru, Tia Nani Deua, Detona DJ. Eu quero ser o seu lençol macio, eu quero te aquecer no vento frio, e com você também quero alegria. Gosto muito de você. Eu quero ser um pássaro bonito. Quero voar no seu infinito céu. Se você for e não voltar, eu vou chorar. Gosto muito de você. Sentimento embolou, te prometo. aquele amigo confidente. Hoje está muito carente, tanto sentimento. É o que eu sinto aqui, nesse momento. Se não rolar decepção, vou machucar meu coração. Fazer o quê? Eu tenho que estar preparado pro que acontecer. Esquecer alguém que a gente ama, mas também não vale a pena viver correndo atrás de quem não nos dá valor. Eu sei que a gente não manda no coração quando a gente está apaixonado. Esquecer alguém que a gente ama, mas também não vale a pena viver correndo atrás de quem não nos dá valor. Eu sei que a gente não manda no coração quando a gente está apaixonado. Inovando e criando tendências no Pará. Prefere estar com ele a ficar comigo. O que ele tem que te faz tão feliz? Não sei o que se passa na sua cabeça, pois mesmo assim ainda vem me procurar. Coisa que você nunca vai poder. Quem sabe? Você só me quer pra levar pra cama. Vem dizer que você não gosta. E ele ao meu lado sempre vai viver. Não te entende na hora do prazer. Deita, vira e dorme, esquece de você. Eu sempre realizo as suas fantasias e sempre estou disposto a te satisfazer. Não posso viver somente de amor. E o que você quer mais? Quero segurança, um lar e proteção. Eu posso te dar. Você é um boêmio galanteador. Isso eu não posso negar. Nunca vou ser dona do seu coração. Tem de copiar DJ Birubiru. Eu sou brasileiro, único e original. Sou brasileiro do norte. Eu sou de Belém do Pará, da boca do Amazonas. Eu sou brasileiro do norte. Eu sou de Belém do Pará, da ilha do Marajó. Quando eu quero comer, pego um anzol, meu peixe eu vou pescar. Quando eu quero beber, pego um canudo, no rio vou me afogar. Se eu quero amar, pego uma morena cheia de paixão. Se eu quero cantar, eu canto um brega cheio de emoção. Eu sou o gosto do açaí, eu sou o som das aparelhagens. Eu sou o ritmo que o povo dança. Eu sou o brega que a todos encanta. Eu sou o gosto DJ do Biru, açaí. Biru, dia não eu deu. Sou o som sempre das aparelhagens. Eu sou chão. O ritmo que o povo dança. Eu sou o brega que a todos encanta. Adilson. E aí, galera? Eu sou o DJ Tom Máximo da Carroça da Saudade. Estou curtindo aqui com meu parceiro DJ Birubiru de Ananindeua. Alô, DJ Birubiru de Ananindeua. Eu sou brasileiro, sou brasileiro do norte. Eu sou de Belém do Pará, da boca do Amazonas. Eu sou brasileiro do norte. Eu sou de Belém do Pará, da ilha do Marajó. Quando eu quero comer, pego um anzol, meu peixe eu vou pescar. Quando eu quero beber, pego um canudo, no rio vou me afogar. Se eu quero amar, pego uma morena cheia de paixão. Se eu quero cantar, eu canto um brega cheio de emoção. Eu sou o gosto do açaí, eu sou o som das aparelhagens. Eu sou o ritmo que o povo dança. Eu sou o brega. Ai, DJ Birubiru de Ananindeua, toca no 12, meu DJ. Vou construir um edifício no meio do seu deserto, pra ver se chego perto de ter sua atenção. Vou enfeitar seu jardim com rosas de algodão. Vou regar com lágrimas de sangue sem tua atenção. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. gosto por esse universo, pra te fazer tá perto, em qualquer situação. Eu tô te vendo em todo mundo, acho mesmo que eu tô ficando cego. Pode me chamar de louco, mas isso me faz bem. Ouvi tua voz, te vi chegar, eu te abracei, sem te tocar. Eu tô ficando louco, mas isso me faz bem. Ouvi tua voz, te vi chegar, eu te abracei, sem te tocar. Eu tô ficando louco, mas isso me faz bem. Oh, oh, oh, oh, oh. Sou eu, Eliezer Bruno. Eu tô pintando sua cara em cada rosto por esse universo, pra te fazer tá perto, em qualquer situação. Eu tô te vendo em todo mundo, acho mesmo que eu tô ficando cego. Pode me chamar de louco, mas isso me faz bem. Ouvi tua voz, te vi chegar, eu te abracei, sem te tocar. Eu tô ficando louco, mas isso me faz bem. Ouvi tua voz, te vi chegar, eu te abracei, sem te tocar. Eu tô ficando louco, mas isso me faz bem. Sempre agradecendo a Deus por mais um show. Obrigado, meu Deus, por vencermos mais uma luta. E não esqueça, tenha sempre em mente, o ser mais importante do universo é Deus, pois quem teme a Ele nunca será destruído por aqueles que sempre torcem contra.